vinha aí pela cidade com saudade do rio iluminada lampião. Será parece alguém este passado renovado com flauta, cavaquinho e violão. E quem não conheceu o rio antigo, tão amigo de festas e serestas ao luar, ouvindo esta pejada antigamente, certamente contente deste choro de gostar. No rio dos sonetos do Vila, que só de fraque é que se frequentava o cabaré, havia para as grandes confissões dos corações os tangos do Ernesto Nazaré. Os rapazes usavam flor no peito, havia um jeito de falar de amor de mão em mão. Os leques onde sem assinatura, sem ventura, deixavam soluçando um coração. Cabaré, havia para as grandes confissões dos corações os tangos do Ernesto Nazaré. Os rapazes usavam flor no peito, havia um jeito de falar de amor de mão em mão. Os leques onde sem assinatura, sem ventura, deixavam soluçando um coração. Existe alguém aí pela cidade com saudade do rio iluminando a lampião? Será parece alguém este passado renovado com flauta, cavaquinho e violão? E quem não conheceu o rio antigo, tão amigo de festas e serestas ao luar, ouvindo esta pejada antigamente, certamente contente desse choro de gostar?